visão. Aumenta o som na palma da mão. Sente a pressão da vibração, da sensação de tudo o que é bom. Toma! Bebe, come, injeta, cheira. Qualidade de primeira. É o jet que deixa no vácuo barreira do som inteira. Toda a terra que é imensa, inquieta na presença dessa atmosfera. Nossa crença é o som da nova era. Pensa só, milhões de anos em um só. Milhões de manos com um só motivo pra elevar o nível, senão vira pó. Vida, evolução, vida, passar de fase. O melhor que videogame, meu amigo, essa é a vida. Ser melhor, tudo que tá aí eu já vi. Descobri um jeito de sair e ser melhor. O mundo melhor para os filhos ou filhos melhores para o mundo melhor. Fazer feito fosse lazer, fez crescer o gosto por vencer, por fazer. Já não sei só fazer, só laço que caço, pois amo o que faço. Só isso que eu posso dizer. Ou você bola, ou passa bola, ou respira fundo ou fica na marola. O mundo muda a cada hora, a vida sempre foi a minha escola. E o tempo é agora. Você busca e não tem. Pergunta pra quem? Será que alguém que tem? Esperou de alguém? Ou foi, buscou além? Lutou sem esperar ninguém. Ei! Com mil razões, de mil trovões, com soluções, de mil lições, mil ambições, mil frustrações. Existe alguém ouvindo orações? Só os vizinhos que ouvem as batidas. Xinga sozinho, fala eu queria viver essa vida, fazer dessa vida ritmo e poesia, mas só queria. Foi o que fiz, que me fez feliz. Coração diz, arte é vida, é linda e sofrida. Amigos e amigas, bora viver por um triz. Faço a minha vida, componho, energia eu ponho. Com amor exponho, se falta reponho. Obrigado, disponho. E agora pergunto, quem é que acredita no sonho? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E o tempo é agora. Cai, levanta, cai, levanta.